Quando eu vi você chegar, bateu de cara. Alguma coisa que eu não sei, mas que sempre sonhara. Quando eu vi você chegar, bateu de cara. Alguma coisa que eu não sei, mas que sempre sonhara. Sentindo os olhos de um talvez, uma longa espera. É ficar junto de você, meu Deus, quem dera. Vim me seduzir, deixa acontecer. Isso é bom demais, isso virou tara. E vim me seduzir, deixa acontecer. Isso é bom demais, isso virou tara. Fugir de mim pra quê? Não vai me convencer. Não abro mão dessa paixão, meu coração. Fugir de mim pra quê? Não vai me convencer. Não abro mão dessa paixão, meu coração. Ai, eu adoro você. Sou fissurado em você. Ai, eu adoro você. Sou fissurado em você. Quando eu vi você chegar, bateu de cara. Alguma coisa que eu não sei, mas que sempre sonhara. Quando eu vi você chegar, bateu de cara. Alguma coisa que eu não sei, mas que sempre sonhara. Sentindo os olhos de um talvez, uma longa espera. Ai, fica junto de você, meu Deus, quem dera. Vim me seduzir, deixa acontecer. Isso é bom demais, isso virou tara. Vem me seduzir, deixa acontecer. Isso é bom demais, isso virou tara. Fugir de mim.